Olá, coisa querida! Professora Adriane Fault, começando esse tópico de direito constitucional a respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro. E o que, que significa esse tópico? O que, que a gente vai estudar nesse tópico? Quando a gente fala de organização política, a gente vai falar de como o Estado brasileiro se organiza. Então, como se organiza a nossa federação? O que, que é uma federação? Né? Quais são as formas de Estado existentes? Quais são as suas características? Como que se caracteriza o tipo de federalismo no Brasil? Vamos analisar também os entes federais, vamos falar de como funciona a União, os estados, Distrito Federal, os municípios, falar de um negócio diferentão chamado de territórios, como que se distribuem as competências dentro dessa organização política. Então veja a importância aqui desse tópico do direito constitucional. Você vai entender como o seu estado está organizado e o que cada um dos entes da federação pode fazer e como eles podem realizar ali as suas atribuições. Aqui a gente começa a analisar a Constituição a partir do artigo 18. E para a gente, então, analisar como que se organiza politicamente, administrativamente, o Estado brasileiro, eu preciso relembrar você, primeiro, o que, que é um Estado, né? Vamos lá? Vem comigo, então, para os slides naquele nosso esqueminha de sempre. O que, que é o Estado? O Estado nada mais é do que uma sociedade política que possui algumas características específicas. Essas características são praticamente três, né? Os três principais elementos aqui que caracterizam o Estado. Eu tenho, pega a caneta aqui, eu tenho o elemento povo, eu tenho o território e eu tenho a soberania. Então, para que exista um Estado, um país, ele precisa, então, de três elementos. Povo, território e soberania, ou por alguns chamado de governo soberano. O povo, que é o primeiro elemento do Estado, a gente chama ele aqui de elemento humano. Então, é o elemento humano do Estado. E considera-se povo de um Estado aquelas pessoas, aqueles indivíduos que mantenham um vínculo de natureza jurídica-política, então vínculo jurídico-político com o Estado, e esse vínculo jurídico-político nós chamamos de nacionalidade. Então a gente pode dizer que povo é aqueles indivíduos que são nacionais de um país. Então quando a gente fala assim, o povo brasileiro, é disso mesmo que a gente está falando. Povo, então, são aqueles indivíduos que são nacionais de um Estado. Então, dentro do Estado brasileiro, povo são aqueles que são brasileiros. Ou seja, eu estou falando aqui de brasileiros natos ou naturalizados, tá? Não vai confundir um conceito de povo com o conceito de população. Então, vou colocar aqui, ó, é diferente de população. O que, que é população? A população é um conceito meramente numérico. Então, quando a gente fala a população de um estado, eu estou falando do número de pessoas que estão naquele estado em um determinado momento. Então, eu posso dizer que população de um país engloba tanto os nacionais que estão naquele país, aqueles indivíduos que integram o conceito de povo, mas também os estrangeiros residentes. Então, a população aqui, ó, se refere aos nacionais, mas também a quem? Aos estrangeiros. E isso é apurado em um determinado momento histórico. Então, de novo, povo é aquele que tem vínculo jurídico-político, está ligado ao povo através do vínculo da nacionalidade. População, número de pessoas que estão em um determinado território em um dado momento, que é feito o censo lá e contado. Aqui eu tenho tanto os nacionais quanto os estrangeiros. Então lembra que o que é elemento que caracteriza um Estado é a existência desse vínculo, a existência de nacionais. E o território? Bom, o território nós chamamos de elemento material do Estado. Deixa eu ver se eu tô com a caneta preta. Tô. É o elemento material do Estado. E aqui a gente está falando, então, do espaço o espaço territorial em que o Estado vai exercer a sua soberania. Então, para que exista um Estado, ele tem que ter um território, um espaço geográfico, uma delimitação, falando assim, aqui nós mandamos, aqui o Estado exerce a sua soberania. É neste território que o povo, então, estará. Então, a gente pode dizer que o território é esse espaço físico, então, em que o Estado exerce de modo efetivo e exclusivo aqui a sua soberania. Veja que território brasileiro é um conceito jurídico. É a lei que vai definir o que se considera como território brasileiro. Veja que não é um conceito meramente geográfico aqui. Quem vai me dizer, ó, isso aqui integra o território nacional, considera-se como território nacional esse ou aquele espaço, é a lei. Então, por isso a gente vai dizer que território é um conceito jurídico e não meramente geográfico, tá? Então, vou colocar aqui que é um conceito jurídico. E soberania? Soberania ou governo soberano? Aqui a gente fala que é o elemento formal de um Estado. E a gente vai dizer, então, que um Estado, ele é soberano, ou seja, a gente pode dizer, ah, aquele lá é um país, aquele lá é um Estado de verdade, quando ele tem a capacidade de se autodeterminar. E aqui a gente vai analisar a soberania, então, sob duas perspectivas. A soberania, ela deve ser analisada sob uma perspectiva interna e outra externa, também chamada de internacional. Então, a gente vai dizer que um Estado, ele é soberano quando é ele que internamente dá a última palavra. Ou seja, ele é supremo dentro do seu território. Então, se eu te perguntar assim, quem manda aqui dentro do país Brasil? Você vai dizer, professora, minha mãe. Quem tem o maioral aí sabe, né? Não, fora a sua mãe, quem mais tem soberania? O Estado brasileiro. É ele que vai dizer o que você pode, o que não pode fazer através dos seus poderes, legislativo, pró-poder executivo, através do judiciário. Então, é o Estado brasileiro que internamente dá a última palavra. Então, ele não está condicionado a nenhum outro poder. E numa perspectiva externa ou internacional, ele é independente. Ou seja, ele não é colônia de ninguém. Então, quando você analisa aqui, o Estado brasileiro, né, o país Brasil, ele de fato é um país? Ele se caracteriza como um Estado? Claro que sim. Nós temos povo, nós temos pessoas que são consideradas como nacionais, que estão vinculadas ao Estado brasileiro. Nós temos um espaço territorial em que existe aqui né, o povo brasileiro que o Estado pode mandar dentro aqui do nosso território. Logo, o Estado brasileiro é quem dá a última palavra internamente e também não se submete a nenhum outro poder externo. Ou seja, ele pode se autodeterminar. Isso é soberania, ok? Muito bem. Então, para que exista um Estado, rapidamente aqui, ele precisa ter esses três elementos, pelo menos. Povo, território e soberania. Agora nós vamos analisar, então, as formas de Estado existentes. Então, a gente entendeu o que é um Estado, o que caracteriza a existência de um Estado, e a gente vai analisar as formas de Estado existentes. Isso porque nem todos os Estados se organizam igual nós, né? Num formato que chamamos de federação. Tem Estados que se organizam de forma diferente, nós chamamos de Estados unitários, existem Estados regionais, que vamos falar hoje, ou seja, existem inúmeras formas de organização política dentro de um mesmo território. É isso que nós classificamos quando falamos nas formas de Estado. Então, vamos anotar. A gente pode dizer, então, que forma de Estado... Gosto de fazer esses esqueminhas que vai te ajudar depois. Forma de Estado é o modo como o poder político é exercido dentro do território. Então, modo de exercício do poder político dentro de um território. Quer ver que é bem fácil de você entender? Aqui, as duas principais formas de Estado que você precisa saber são o chamado Estado Unitário e a Federação. Eu vou colocar aqui que vai ficar bom de você compreender. Então, duas formas de Estado existentes, duas principais, não únicas, mas principais. Eu tenho o chamado Estado Unitário e eu tenho a Federação. A Federação. O Estado Unitário, como o nome já diz, é aquele em que você vai ter o único poder político distribuído em todo o território. Lembra que forma de Estado é essa relação entre o modo do exercício do poder político de um Estado em virtude do seu território. Então você pode pensar comigo assim, ó, países pequenininhos, vamos pensar, por exemplo, assim, Uruguai, Paraguai, aqui do ladinho, nossos irmãos ali. O Paraguai. O Paraguai é desse tamanho. É, né? Pequenininho, perto do Brasil. Então lá você vai ter um único poder político que manda em todo o território e dá conta. Dá conta. Dá conta que é pequenininho. Agora, no Brasil. No Brasil não dá. Imagine a gente ter um único poder político, como se fosse um ente só, mandando em tudo. Aqui a gente não dá conta. A gente precisa do quê? Um negócio chamado União. Aí dentro da União a gente coloca Estado. Aí dentro do Estado a gente vai lá e ainda bota um negócio chamado município e ainda criou um diferentão lá chamado Distrito Federal. Então, numa federação, a gente reparte poderes políticos dentro de um mesmo território. Então, o Estado Unitário é aquele em que eu vou ter apenas um único poder político distribuído no território. Então, a gente tem um poder único e centralizado. Por isso a gente pode dizer que no Estado Unitário há uma centralização do poder, porque eu vou ter uma unidade de poder político mandando em todo aquele espaço territorial. Aqui a gente pode ir um pouquinho além. A doutrina vai falar que existem duas espécies de poder de Estado Unitário. Duas espécies de Estado Unitário. Eu tenho o Estado Unitário puro, que é aquele que só tem um mesmo. Tem um único poder político, ele administra, ele faz tudo. Tá tudo centralizado nele. Basicamente, isso nem existe mais no mundo. Tá? E eu tenho o Estado Unitário descentralizado. No Estado Unitário descentralizado, você vai ter descentralizações, mas essas descentralizações são meramente administrativas. Então você vai ter lá o Estado, o país, aí você vai ter um negócio chamado da província, condado, distrito. Mas essas unidades aqui não possuem poder político, elas não têm autonomia, elas não vão ter um governante próprio, elas não vão poder fazer suas próprias leis, elas não podem realizar isso, você tá entendendo? Então elas não têm autonomia política, elas vão ter uma certa autonomia, mas apenas de natureza administrativa. Então, no Estado Unitário, você pode ter o Estado Unitário puro e o Estado Unitário descentralizado. No Estado Unitário descentralizado, o que a gente vai ter é que haverão unidades regionais, mas essas unidades vão ter apenas atribuições administrativas. Então, ele é descentralizado administrativamente. Então, você vai ver que nas provas vem falando assim, que no modelo de Estado Unitário não há possibilidade de nenhum tipo de descentralização. Errado. No Estado Unitário até pode, mas o que se permite no Estado Unitário são descentralizações de natureza administrativa e não descentralizações políticas. Porque se eu tiver mais de um poder político criado dentro desse Estado, aí eu não tenho mais um Estado Unitário e sim uma federação. Então vamos seguir. O Estado Unitário, então, é aquele que eu vou ter um único poder político dentro do mesmo território. Vai ser um único centralizado. Temos o modelo de Estado Unitário puro, que quase não existe mais, e o descentralizado, mas o que você sabe é que a descentralização é meramente administrativa. Professora, já tivemos esse modelo, essa forma de Estado adotado no Brasil? Quando? Vamos anotar aqui, ó. Nós tivemos o modelo de Estado unitário adotado no Brasil no período do Brasil colônia, quando ainda não éramos independentes. Éramos colônia lá de Portugal, e isso ali de 1500 a 1822. O que acontece em 1822? Independência, é ou não é? Até feriado, até 7 de setembro de 1822. Independência ou morte? Ali começa o período do Brasil Império, que ainda éramos Estado Unitário. Segue aqui no Brasil Império, no período de 1822 até 1889. E a gente tem aqui também um outro dia importante que também é feriado. 15 de novembro, aqui nós temos o quê? A famosa Proclamação da República. Quando isso acontece, além de proclamada a República, é também formada a Federação Brasileira. Então, nós deixamos de ser um Estado unitário e passamos a adotar o modelo de federação. Veja que o Brasil adotava um formato de Estado unitário descentralizado. Que vê que você sabe, você só não sabe que você sabe. Alô? Alô, tia Suzana, terceira série, acho que terceira série que veio isso, nem lembro, mas a tia Suzana, no meu caso, era a tia Suzana, professora de história, amava ela, maravilhosa. A tia Suzana falava que nesse período, o Brasil, apresento vocês, minha habilidade de desenho, o Brasil era dividido num negócio chamado de capitanias hereditárias. Lembra disso? Tá, precisa lembrar detalhe não. É só para você lembrar que havia uma divisão interna, mas essa descentralização era meramente administrativa. Tinha um camarada lá que o governo lá de Portugal colocava para governar, mas ele estava ali, ó, ligado com o governo de Portugal. Se o governo de Portugal não gostasse dele, fazia o quê? Arrancava a cabeça. Não é isso aí? Então nós adotamos um Estado unitário descentralizado. E daí, posteriormente, proclamação da República, feriadão 15 aí de novembro, nós tivemos a formação da Federação Brasileira. Então, nós podemos dizer aqui, ó, que a Federação, ao contrário, deixa eu apagar essa belezura aqui, né, para ninguém se distrair com esse desenho horrendo. A Federação é aquela forma de Estado que tem mais de um poder político, distribuído em razão do território. Então, nesse modelo, nós vamos ter a superposição de ordens jurídicas. Esse juridiquezinho aqui é importante porque vocês vêm assim na sua prova. Aqui a gente vai falar em uma descentralização, não mais meramente administrativa, mas uma descentralização de natureza política. Então, aqui no modelo federado, eu tenho um negócio chamado União, mas eu tenho que ter necessariamente um Estado, ou seja, uma entidade subnacional. Por isso a gente fala em superposição de ordens jurídicas, porque eu vou ter uma ordem menor e acima dela uma unidade maior. Então, lembra, eu tenho um negócio de União, aí dentro eu tenho o Estado, e ainda dentro eu tenho os municípios. Então, uma superposição de ordens jurídicas. Essas ordens jurídicas são dotadas de autonomia política. Então, não é mais apenas uma autonomia meramente administrativa. Não, aqui a gente vai falar agora de entes com autonomia de natureza política. Aqui a gente está falando de entes que podem legislar, de entes que podem administrar, de entes que podem eleger os seus próprios representantes. Isso é caracteriza a ideia de autonomia. Então vamos relembrar lá. Quando que começa, então, a Federação Brasileira? O modelo federado brasileiro, não, a Federação Brasileira, ela surge, então, em 1889, quando acaba, né, o período do Brasil Império ali, e ele, só que ela vai ser consagrada na Constituição Federal de 1891. Então, vamos lá. Aqui só para fins de prova, tá? Proclamação da República, 15 de novembro de 1889. Junto com ela, forma-se a Federação Brasileira. Tá. Só que ela vai estar documentada, prevista mesmo, só na Constituição que se elaborou na sequência, que é a Constituição de 1891. Então, se falar que o federalismo brasileiro consagrou-se na Constituição de 1891, certíssimo. A Federação Brasileira também surge ali após a Proclamação da República em 1889. Também tá certo falar isso, tá? Agora, cuidado. Nesse modelo federado que nós adotamos aqui na Constituição de 1891, a gente não tinha ainda uma estrutura de terceiro grau. Deixa eu te explicar que isso aqui é moleza, mas parece difícil, mas não é. Veja só, nós tínhamos o negócio União e nós tínhamos os estados, certo? Isso porque para existir uma federação, eu preciso apenas de duas unidades de poder político. Eu não preciso de três, que nem tem município, não preciso. Eu preciso apenas de União e estados, pronto. Eu não preciso da figura dos municípios para que exista uma federação. Lembra que federação é quando tem mais de um. Então, se tem dois, já está valendo. Então, o Brasil, nesse primeiro momento, ele adotou o seu modelo de federação, que nós chamamos de federação de segundo grau. Tinha União e tinha estados. Não havia ainda a figura com autonomia política dos municípios. Apenas com a Constituição de 1988 é que os municípios passaram a ter essa autonomia. Aí você falava assim, professora do céu, que mentira. Aqui, o município da minha cidade foi criado lá em mil não sei quanto de bolinha. Como é que você vem me dizer que município só surgiu a partir de 1988? Até não é isso que eu tô falando. Os municípios já existiam, mas eles não tinham autonomia política. O município, ele funcionava como uma ideia de descentralização, meramente administrativa. Agora, então, a partir da Constituição de 88, é que os municípios passaram a ter aqui essa autonomia de natureza política. Então, o federalismo, como nós temos hoje, que chamamos de federalismo de terceiro grau, porque tem União, tem Estado e também município, como entidade autônoma, apenas a partir da Constituição de 88. Isso cai em prova. Então, federalismo de terceiro grau, ou seja, com a figura dos municípios autônomos, apenas a partir da Constituição Federal de 1988, a nossa querida Teteia Constituição. Tá. Lembra que a nossa forma de Estado federativa é, inclusive, cláusula pétrea. Lembra que a cláusula pétrea não pode ser abolido? Então vamos imaginar aqui uma emenda à Constituição para tirar a autonomia dos municípios. Não pode, viola a cláusula pétrea. Está violando aqui essa nossa forma federativa de Estado. Então por isso, anote aí, ó, essa forma de Estado federativa, ela é cláusula pétrea. Não pode ser abolida, então, nem mesmo através de uma emenda. Maravilha aqui? Muito bem. Aí a gente não pode confundir a figura da federação com a confederação, que são completamente diferentes. Para a doutrina majoritária, e é isso que você tem que levar para a sua prova, as confederações não são consideradas como formas de Estado. Se você pegar aí a doutrina, não é mais antigamente, vamos pegar o quê? Há uns 8 anos atrás, a doutrina meio que falava que confederação era forma de Estado. Aliás, há ainda doutrinadores de renome que vão dizer que confederação é forma de Estado. Mas para as principais bancas aqui, ó, esquece isso aí. Você vai lembrar que confederação, para a doutrina majoritária, assim que você tem que levar para as provas, não se classifica mais como sendo uma forma de Estado. A confederação nada mais é do que uma união de países soberanos. Imagine um monte de país que se une para uma determinada finalidade e a gente chama isso de confederação. Aliás, eu trago essa tabelinha aqui, ó, para você não ter dúvidas da diferença entre a federação e a confederação. Vamos lembrar aqui comigo. Na federação, eu tenho a união, a junção de entes autônomos. Aí, então, a gente vai ter no nosso caso a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios que possuem autonomia política. Já na confederação, a gente vai ter a união de entes soberanos, ou seja, a gente vai ter a união de países, de estados. Um monte de países vão fazer um acordo aqui, nós temos uma confederação. Na federação, eles são unidos por uma Constituição Federal. Ou seja, eu vou ter um documento aqui que vai unir essa estrutura federativa. No nosso caso, aqui uma Constituição Federal. Já na Confederação, como é uma união de países independentes, país independente conversa com outro país independente através do quê? Mensagem no WhatsApp? Claro que não! País independente conversa com o país independente e combina as coisas através de tratados internacionais, que não é assim de boca, né? Ah, vamos combinar tal coisa. Não, eles colocam isso em um documento, que é um tratado internacional. Por isso que numa federação não há o que chamamos de direito de secessão, enquanto que na confederação há esse direito. Vamos lembrar. Para você não esquecer, no modelo federativo, esse pacto entre os entes, então essa junção de União, Estados, Municípios e o Distrito Federal, é um negócio indissolúvel. Senhora, como assim indissolúvel? Não dá para separar. Não pode, por exemplo, um Estado, um município dentro da federação, pegar e falar assim, agora eu sou um país, agora eu sou independente. Você já deve ter ouvido essas conversas por aí, né, Teteia? Rola, vira e mexe, isso aí aquece, daí apaga de novo. Aquece, apaga de novo. De declarar a independência dos estados do sul. Você ouviu falar? Aí também o pessoal lá, precisa declarar a independência também dos estados do norte, nordeste. Eu falei, mas gente, pra que é isso? Para! Não, nada a ver, imagina. Agora eu aqui no sul, Deus me livre, vou ter que fazer o quê? Uma viagem internacional pra ir pro nordeste? Pelo amor de Deus, não vão mexer com coisa séria, não dá. Dentro de uma unidade federativa não há essa possibilidade. Inclusive, se um estado começar a se organizar e querer levar esse negócio a sério, é hipótese de intervenção federal, seja união, o irmão mais velho, vem dar na orelha aqui, vem colocar a ordem na casa. Não pode. Claro que se isso acontecesse, por exemplo, seria na base da guerra, né? Do chumbo, da violência. Mas ninguém quer isso. Então não existe, por exemplo, a possibilidade de se declarar a independência de um estado, de um país, de se retirar aqui dessa federação através, por exemplo, de um plebiscito. Como uma vez foi convocado. Uma vez aqui em Cascavel. Olha, gente, tô aqui em Cascavel, Paraná, tá? É, a Rússia desse país aqui, a loucura essa cidade. Rolou um plebiscito na praça, aqui na praça, o pessoal votando, para saber, para rolar aqui a separação do estado do Paraná, não sei o que, tal, tal. Aí, claro, me marcaram, tá, fizeram, aí me levaram lá até fazer foto, gente, não tem como, aí tinha gente lá achando que aquilo podia ir pra frente e tal, não sei o quê, e o pessoal tá fazendo o quê lá? Perdendo tempo, que não é assim que pode, não pode. Então, dentro da federação, não há direito de secessão, por quê? Porque o ente não é país. Então ele não tem soberania, ele não se manda assim. Não pode mesmo falar, tô fora agora dessa brincadeira. Não tem isso. Aqui é para sempre mais um dia. Já na confederação, como é uma união de entes soberanos de países, eles se mandam. Então eles estão juntos, mas falam, agora não quero mais. Ó, aquele abraço, pega o chapéuzinho, ó, pode vazar. Isso é confederação. Então quando um ente que integra uma estrutura pode se retirar dela, pode falar, ó, não quer mais brincar disso, isso é uma confederação. Numa federação, você pode colocar ainda que há um órgão do Poder Judiciário responsável pela solução aqui de conflitos entre os entes. É como se a Constituição dissesse assim, ó, vou criar um negócio aqui para apaziguar se der briga entre os irmãos. Né? Então todo mundo é irmão, não dá para separar irmão da família, se der briga entre os irmãos vai ter um ente responsável para isso. Numa confederação não tem isso, por quê? Porque ninguém está junto aqui, entendeu? É todo mundo um país independente. Então grava lá a diferença entre federação e confederação. Federação, união de entes autônomos, confederação, soberanos. Na federação, através de uma constituição, na confederação, através de um tratado internacional. Federação não há direito de secessão, enquanto na confederação tem. Aqui na federação vai ter um órgão para organizar a casa, para solucionar conflitos, enquanto que na confederação não há necessariamente esse órgão. Ok aqui? Muito bem. E para a gente terminar essas formas de Estado aqui existentes, Eu tenho que falar ainda a respeito de formas intermediárias que atualmente se fala em estado regional. É um negócio meio moderno, meio novo. Isso aí, se olhava os livros mais antigamente, ninguém falava desse trem. E, de repente, a doutrina começou a falar. E, meu amor, quando a doutrina começa a falar, as bancas também fazem o quê? Ah, vou cobrar isso aqui. Então, uma das minhas apostas aí de questões para a prova é em relação a essas formas intermediárias. Mas aqui você também não precisa se aprofundar. Isso aqui é para um vai que Deus o livre aparecer lá, você saber do que está falando. Bom, então a gente tem os estados regionais, e eu só separei aqui em dois formatos por uma questão mais didática mesmo. O primeiro aqui, que eu chamo de estado regional puro, é o exemplo da Itália. A Itália, a gente pode dizer que é um estado unitário, tá? Então, o estado regional, ele é um estado unitário, uma vez que ele não vai ter uma descentralização política, mas além de uma descentralização administrativa, também há uma descentralização legislativa. Então, veja aqui, ele é um estado unitário, porque tem descentralização administrativa, ok? Mas ele se difere dos outros modelos de estado unitário, porque além dessa descentralização administrativa, há também uma descentralização legislativa. Ah, então, por exemplo, na Itália, você vai ter lá as regiões, né, da Itália, e essas regiões, elas possuem tanto atribuições administrativas, mas também legislativas. É como se fosse um intermediário mesmo entre a figura do Estado unitário e uma autonomia de uma federação, tá? E o Estado autonômico? O Estado autonômico é também um Estado regional, tá? Então, se vê assim, Estado regional autonômico. Tá certo. Se falar só estado regional, também não tá errado. É que a palavra autonômico caracteriza uma forma de estado específica da Espanha. Vou colocar aqui, ó. O estado autonômico, o estado regional autonômico da Espanha é também uma forma de estado unitária. A gente pode dizer, não deixa de ser um modelo de estado unitário. Vai também ter descentralização administrativa, mas também vai ter descentralização legislativa. Muito parecido com o que acontece na Itália. A grande diferença entre o modelo italiano e o modelo espanhol é a forma como essa atribuição legislativa se dá. No caso da Itália, as regiões, elas recebem aqui essa competência legislativa a partir de delegação do poder central. Então, tem o poder central e o poder central delega para as regiões a competência legislativa. No modelo espanhol, essa competência legislativa, ela vem de baixo para cima. Aqui, as regiões, elas buscam, elas avocam competências constitucionais e dizem para o Estado maior, para o poder central, agora nós temos competências legislativas. Então, a diferença de um e outra é, na verdade, é apenas como que a atribuição legislativa acontece. Então, a gente pode dizer o seguinte, que na hipótese aqui da italiana, né, a gente vai ter o poder central delegando para aquilo que eu vou chamar aqui de regiões, ok? Enquanto que na Espanha é meio que o contrário. A região avoca, ela puxa para ela essas competências a partir do poder central. Então, ela vai puxar para ela competências presentes na Constituição, e aqui é curiosidade, né? Aí ela elabora lá um estatuto de autonomia, por isso que é meio diferente, por isso que falam de Estado autonômico, e ela submete esse estatuto à aprovação do parlamento, e daí ela passa a ter, então, essa autonomia legislativa. Então, veja. Você entendeu? Estado unitário e federação. Estado unitário, um único poder central, meramente lá descentralizações administrativas. Federação, não. federação tem mais de um poder político, ou seja, eu vou ter unidades autônomas, com autonomia não apenas administrativa, mas também legislativa, de autogoverno, autoadministração, tem auto-organização, ou seja, é algo que aquele ente possui de fato autonomia política. Joia, é o que mais cai. Formas intermediárias, estados regionais. Tanto na Itália quanto na Espanha, esses estados, que eram apenas considerados como estados unitários, a gente vai dizer que ela é intermediária, porque além de uma autonomia administrativa, de uma descentralização administrativa, também há descentralização legislativa. Ou seja, um estado unitário plus, um estado unitário premium, que talvez queira evoluir para um modelo federativo. Diferença entre o formato da Itália e da Espanha é como essa delegação de competência legislativa acontece, né? Qual é a linha que ela acontece? No caso da Itália, o poder central delega para as regiões e no caso da Espanha, a região puxa para ela essa competência legislativa. Ok? Muito bem? Pronto. É isso que você precisava saber aqui nesse nosso bloco. Fico por aqui, então, com ele a respeito, então, das formas de Estado existentes, mas na sequência tem mais. Te espero lá.